Então vou acordar, por isso que eu estou indo para a Ana e para a Solange. Devido a isso e devido a outras situações na cidade de São Paulo, que impactam a saúde, que está tendo mudanças na Secretaria de Saúde, eu vou entrar. Vocês estão sabendo. A gente viu da conferência. Estava na conferência. Eu fui convocado a fazer uma reunião às 16h com o Padilha, que é o secretário de Assuntos Governamentais. Porque caiu o capitão de braços abertos, enfim. Teve mudanças na Secretaria de Saúde, tá, mudanças estruturais, tá havendo. Figuras importantes da secretaria vão alterar. E o de braços abertos, o capitão da PM lá, que era chefe de ordem do Haddad, já caiu, já faz umas 2 semanas. E tem um problema lá. Quando esse tipo de pessoa te chama, geralmente porque não é coisa boa, né? Porque geralmente é você que quer pedir reunião com eles, né? Pra pôr pauta, né? Quando eles te chamam, é que algum problema tem que estar colocado. Então, eu tenho que estar lá às 16h, que é aqui. Então, eu vou ficar até umas 15h30, 15h40, mas só para dar esse informe. E aí, um dos assuntos também é essa situação do Paul Singer. Porque o Arthur Henrique, que é o secretário dessa secretaria, que é a Secretaria do Trabalho, é ex-presidente da CUT, então tem grande influência, ele está pressionando para ver se a gente mantém tanto a diretoria como a Senais, então está todo mundo meio que nessa loucura aí de conversar. Caso o Paul Singer saia mesmo, nós vamos mandar um e-mail, porque a ideia é fazer um processo de mobilização em defesa da Senais. Mas a gente não vai fazer, fiquem tranquilos, ainda não tem nada definitivo, a ideia é... Se acontecer, já, a gente já está de sobreaviso aí. Pode ser que a gente tenha que vacinar, fazer eventos, chamar um evento na Câmara, enfim. Mas fiquem atentos aí, porque o que está em jogo é a discussão da economia solidária no Brasil. Tá bom? Quê? Esse... Por que se regenerar a cidadania? Fazer que uma feira se comprasse um exemplo dentro da cidade de São Paulo. Pô, a gente tá sendo excluído, cara. Eu tenho que ficar baladinho, vim de droga, mano. Se a gente depende de uma renda, sim, tá entendendo? Que dentro do serviço, você tá entendendo? A gente já é desenergiado desse jeito, cara. Isso é uma maquiagem, tá entendendo? O governo tá fazendo sobre nós. Isso é um pedaço de corda já quebrado, tá entendendo? Porque ele quer que nós segura. Cara, isso pra mim, cara, é um puta de um efeito, humilhação, certo? Dentro do nosso contexto, que hoje se promove século XXI, isso é uma puta mentira, cara. Nós vivemos na vida que nós estamos, não é no século XXI, não, cara. Tá entendendo? E essas brigas de governo, tá entendendo? Só atingem a isso mesmo, tá entendendo? Só com as brechas urbanas, tá entendendo? O recurso que procura captar realmente. Pessoas do livro assim mesmo. Entendeu? Isso é a origem do que está chamando a mãe de pobreza, da pior origem que existe na face da terra. Como você chama? Falando da Rogério Guimarães. Rogério Guimarães, a gente está aqui reunindo gente, né, assim, mostrando que tem gente, as feiras e tal. Eu estou pegando sua fala, porque a nossa conclusão, Rogério, não, é que a gente, que todo mundo que está aqui, concorda com o que você falou agora. Então a gente se reúne junto para brigar junto por mais direitos, contra essas coisas que vêm acontecendo de exclusão. Então é só para pegar o exemplo seu, que hoje a gente vai discutir um pouco o que é essa rede, etc. Provavelmente algumas pessoas mais novas vão pegar as discussões mais, porque já tem um acúmulo, mas o fundo dela, Rogério, é isso que você disse. Combater essa situação de exclusão, vamos dizer, se fosse dar... Oi, aí! Opa, já de volta, hein? Então, opa, com você, obrigado. Gente, a Solange, a Ana, vão ajudar aqui. Nós temos um problema. Esse auditório não é um dos melhores para fazer grupo, que seria o ideal para a gente fazer a discussão. Então, nós vamos ter que fazer a discussão... com todo mundo, sabe, sem a divisão em grupo, porque é inviável, pela disposição das poltronas, a gente fazer isso. Então, já, a gente tinha pensado de fazer em grupo, etc., mas o CRP, que era onde a gente sempre faz, que dá para fazer, porque tem aquela parte de barco e tal, não estava disponível. Hoje a gente teve que fazer aqui, então a gente vai ter que fazer. O que, que eu peço já de começo? De a gente ficar, tentar ficar no que a gente está discutindo, mas concentrado no que a gente está discutindo e diminuir a tentativa, porque como a gente vai falar com todo mundo, a gente vai ter que ser mais objetivo e discutir. Qual? Pessoal, eu vou ficar lá no fundo para receber o fundo, eu sei que tem gente que já perguntou o que ia receber hoje, e aí eu vou estar lá no fundo, assim, acho que sem tumulto, tá? Quem quiser indo, aos poucos, pagando, não tem problema. Quem mandou produtos para vender no fórum, ao final da reunião, a gente vai tentar adiantar já o recebimento para vocês, de acordo com o recebimento de hoje, tá? Então, eu vou estar lá, só que não precisa do desespero, querer todo mundo levantar para ir lá pagar, vai indo, escritinho. Esse mês, nós não vamos conseguir emitir recibo, então todo mundo que precisar vai receber o recibo na reunião do mês que vem, tá bom? Só pra... Quem mandou para o Fórum de Direitos Humanos e quem mandou para o Fórum de Direitos Humanos? Ah, não, Fórum de Direitos Humanos só, vai para aí. Só o Fórum de Direitos Humanos. É, os produtos que foram para